Tá, porra, 4.0, viado. Nem imaginava. Mais uma brincando, só pra vocês verem que o pai tá abusado. Elas tão jogando sem perceber, cacaraio, cacaraio. DJ Pedro comanda a festa, ela que manda nesse ambiente. Pouca coisa nem te interessa, ela sabe o que quer pela frente. Ela quer zoar, só curte sua vida, deixa ela causar. Dança acaba sem ser interrompida. Ela quer zoar, só curte sua vida, deixa ela causar. Essa caraba sem sentir o pida. Calma, moço, pra fora essa linda pouco. Desce, sobe a minha ladeira. Maloqueiro, gata, eu não tô de toca. Sei que quer me dar sua cereja. E na festinha louca de MD, vejo bandida pra lá e pra cá. Sabe que o porte da quadrilha é de satisfazer. Então pode dar que o DJ Pedro vai patrocinar. Uma sobe com um brinquedo lá dentro do quarto. Desce outra com dom, os dois quase pelado. LBX, não sei se cê fuma um baseado, mas fumei no meu videoclipe, é chapos recalcado. Meu tubarãozinho troca água por cachaça. Trubei na cozinha com cinco mina pelada. Olha o Davi doido brigando com a namorada. Foi culpado Pedro que fez uma revoada danada. Calma, meu irmão, também briguei com a cunhada. Mas tá no mesmo B.O., na mesma palhaçada. Idade solteiro, pode pôr que não dá nada. Ela é mil grau, elas passam mal, isso é normal. Desde a infância sempre há valor. As invejosas pagam um pau e é sensacional. As falsiane querem abraçar e chamar de amor. Só que ela passa na frente, usa, fende, ofende. As que te ofendeu, é delicada e chapa quente. É tão quente que a minha cama derreteu. Ela é vitoriosa, ela é mó gostosa. Chama a vitória, ela é mó gostosa, ela é vitoriosa, ela é mó gostosa, ela chama a vitória. Na encostando querendo me dar um pouco de atenção porque eu tô pra estourar. GPW espaço pra me encanetar. Um hit que é explosão. Desce vai menina, joga o cabelo. Gelo passa no peito, isso é som de preto. Desce vai menina, joga o cabelo. Gelo passa no peito, isso é som de preto. Os maloqueiros mandou cê jogar. Vai morenita, desce até o chão. Os maloqueiros mandou cê jogar. Pega a visão. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai. E elas vai jogando. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta revoada. E elas vai jogando. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta. Demorou aí, mulher, sedução meu apogeu. Faz tudo que tu quiser, hoje o brisol é teu. DJ Pedro, moleque sem juízo, que só joga descalço e a solteira sabe disso. Vai descendo, controlando a tua bunda. Eu viajo nesse seu físico enquanto cê mexe a bunda. Bunda, bunda, vai jogando a bunda. Bunda, bunda, não perde a postura. Maluca, tesuda, cê tá com brisolinha. Famosa dessa dor, domador de cadelinha. Ela quer o brisa, quer o DJ Pedro, mas ela tá indecisa em quem vai sentar primeiro, tanto faz, senta vai. Rebola e contrai, depois se engravidar. Seu filho vai ter dois pais, tanto faz, senta vai. Rebola e contrai, depois se engravidar. Teu filho vai ter dois pais. Senhorita, cê é mais bonita. Brotou na minha vida de um jeito que eu vou te contar. Mistura que a tiça já deu muita mídia. É hit que estoura antes de lançar. Atraindo a meca, sua vela de teste. Pras que se interessa, ela já vem brigar. Peça na bala, passou na vivara. E hoje de raiva 10 mil vai gastar. Essa mulher tá foda, GP. Eita, que mulher charmosa. casa. De salto alto, nós chora. Não quer ser padre, já pega só de luz e mola. Muita oração pras invejosas. Quem mantém ela de pé forte, fica vigio e olha. Toda produzida na beleza, ai meu Deus. Parece até uma princesa, que isso? Toda uma louca que se envolveu, não esqueceu. E o foda é que ela não quer saber de compromisso. Deixo ela toda molhada. Só seu corpo mata minha sede. Linda e muito bem perfumada. Com a sua raba me prensou na parede. Mina malvada, bandida treinada. Deixa as inimiga braba. Quando sobe no robô empinando o popô, ela para quebrada. Sobe no robô. Se tiver mulher me chama, no set do DJ Pedro que eu levo marihuana. Pra elas ficar bem louca e sentar tipo a Rihanna. Jogador vai atacar, vê que a burguesinha pousou nos maloca. Só que vai ter que acompanhar. Moleque é transante, traz amiga, porque sozinha não dá. Então vem fazendo agachamento, sei que esse é seu talento. Se não fosse eu não ia te chamar. Sabe que é disso que nós gosta, goza aí, já manda embora e se liga. É caixa. Então vem fazendo agachamento, sei que esse é seu talento. Se não fosse eu não ia te chamar. Sabe que é disso que nós gosta, goza aí, já manda embora e se liga. É caixa. E elas vai jogando. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta revoada. E elas vai jogando. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta revoada de malandro. Joga essa rabeta. É que eu não tô querendo me relacionar. Tá muito bom a vida de solteiro. Com dinheiro no bolso tudo fica fácil. Me diz DJ Pedro, se elas querem silicone, então que eu pago, marquinha e cabelo tá no meu pacote. Depois que fica linda é só vapo, vapo. Vai fazer topless dentro da minha poche. Olha os maloca fortão de malote. Até as cara de brava vem pra nós dançar. Ao som do maestro de todas as comunidades, todas vão jogar. Oferecida ela chegou de um jeito toda acasalado bem perto de mim. Sombrio eu e ela, suíte neon, fazendo espacinho sacudir. Vou dominar seu físico, popozão bonito, paraíso da minha postura. Vem nela dançando, sarrando, pau de malandro. Ai meu Deus, tô perdendo toda minha conduta. Vai, rabeta nervosa, hoje cê tá com o tubarão. Norte do Pacífico, sou um megalodão. Hoje você tá e amanhã cê retorna aqui. Sem essa de amar, isso é vida de MC. Mas te levanta, arrancar e pop, ser um popstar. Suporte, multiplasmante, eu sou rei. Festeja e prestigia. Sete do Pedro, Rian vai tá lá. Granfino, na ficção moderna é o fim. Tinha que ter essa vinheta do Davi de novo, DJ Pedro. Fala aí você, Davi. DJ Pedro foi diagnosticado positivo com hit-vírus. Titi. Fala aí você, Davi! DJ Pedro foi diagnosticado positivo com hit-vírus. Titi.